pode acontecer, creia, bota fé, pode acontecer, um milagre hoje pra você, pode acontecer, basta Deus querer demonstrar todo o seu poder, creia em Jesus que é luz, pode acontecer, pode ser que Deus ajude, vida melhor pra viver no dia de amanhã, pode ser que o tempo pareça estar estranho, pode ser que teu gigante aumente de tamanho, pode ser que pareça que a tristeza não acabe, e alguém diga pra você que não há milagre. Só não desacreditar. Do Deus que para o sol, muda o vento e abre o mar. Dá visão pro cego, da audição pro surdo, da saúde pro doente e fala para o mundo. Há mais de 2000 anos seu milagre aconteceu. Por você morreu Jesus, vida eterna ele te deu. Você acredita que o milagre pode acontecer? Diz o quê? Dentro da sua vida o milagre pode acontecer. Senhoras e senhores, Deus abençoe.